Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo escreve e diz: os sofrimentos que eu estou vivendo hoje não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Existe um estudo da ciência que diz o seguinte: nós não vemos com os nossos olhos, nós vemos com o nosso cérebro. E é simples de entender. Embora eu não possa falar mais sobre isso, nós ouvimos, não é com os ouvidos, nós ouvimos é com o nosso cérebro. Os ouvidos, os olhos, são instrumentos que transmitem sinais, impressões, elementos físicos, químicos, biológicos, elementos sensoriais, mas quem ouve e quem lê e quem sente é o nosso cérebro. E o nosso cérebro é o universo da mente. Portanto, ainda que alguém veja um fato ali presente, na frente dos seus olhos, quando ele registra o que viu, tem os elementos que viu, mas tem também as emoções que sentiu, os pensamentos guardados, a forma de raciocinar, a cosmovisão. Por isso que, num episódio, duas ou três testemunhas falam coisas diferentes. Então, quando eu e você vemos alguma coisa, alguém chegou aqui, pegou isso, levantou e baixou. Eu vi, alguém chegou, levantou e baixou. Ainda que seja algo muito concreto, nós, com o nosso cérebro, na nossa mente, nós também adicionamos elementos que são da nossa interpretação, que são dos nossos pensamentos, que são das nossas experiências. Por isso que alguém fala assim: ele levantou e baixou, eu vi isso, mas ele fez isso porque ele queria aparecer. Outro diz: não, eu não acho que ele fez porque queria aparecer. Eu acho que ele fez porque ele precisava fazer ginástica no braço. Ó, fazer ginástica, que absurdo. Eu acho que ele fez isso porque precisava tirar aquilo do lugar. Cada um vai ter uma série de elementos dos fatos visíveis, concretos, que são adicionados pelas emoções, pelos sentimentos. Eu acho que você não tem dúvida quanto a isso. Então, tudo que a gente vê, um acidente na esquina, um episódio, um atrito entre uma pessoa ou outra, a gente tem uma série de elementos que compõem aquilo que é o nosso testemunho. E quanto mais passa o tempo, mais possibilidade de nós inserirmos outros elementos. Passado um certo tempo, eu já não tenho mais aquele ato presencial, aquele ato físico, então eu começo a me lembrar do fato com todas as minhas emoções, raciocínios, ideias, conclusões, e é por isso que o perito entra no acidente o mais rápido possível para colher o número maior possível de provas no momento do acontecimento. Porque passado um tempo, até as testemunhas começam a adicionar algumas coisas que são das emoções, ou se esquece, ou a mente mesmo associa alguma outra coisa, e aí fala assim: não, mas foi por isso, foi assim, foi assado, foi verde. Não, não era verde, era marrom. A gente vai criando uma série de outros elementos. E Paulo vem e diz assim: eu tenho por certo que o que eu vejo hoje, essas tribulações todas, eu não comparo com o que ainda há de ser revelado. O que é que Paulo está revelando aqui nesse texto? Que na hora em que ele via a situação difícil à sua volta, ele associava ao que ele via algo muito maior. Ele associava, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus prometeu, eu sei o que Deus vai fazer, e eu não posso nem comparar o problema que eu estou vivendo com aquilo que há de acontecer. E esse exercício só pode ser feito por nós. E é feito intencionalmente, não é feito magicamente, não é feito misticamente. Eu é que decido parar para pensar em algo além do que eu estou vendo fisicamente e adicionar ao que eu estou testemunhando alguns elementos muito superiores ao que eu estou vendo. Pode ser uma grande bênção. Pode ser um grande problema. Eu sempre vou adicionar algumas coisas na minha mente. Diferentemente de outros. E eu quero saber como é que eu adiciono algumas coisas na minha mente que fazem como foi acontecido com Paulo, que ele olha para o tempo presente, para os problemas, e não era uma pandemia, mas era às vezes uma perseguição, um julgamento, uma condenação, às vezes era ele ter apanhado, quase morto, ele ter que escapar pelas cordas no muro da cidade, ou ele realmente está preso e ser açoitado. E ele falou assim, eu estou vendo uma coisa que todos podem ver, eu estou vendo algo físico que qualquer um pode ver, mas eu estou adicionando ao que eu vejo alguns elementos que são meus. E a minha pergunta a você é, onde a gente encontra elementos que a gente pode adicionar aos problemas do tempo presente que vão nos fazer entender que isso que passamos hoje é pouco perto do que ainda está por vir? O versículo 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até 2021. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu quero que você só vá construindo um pouquinho mais esse entendimento. Paulo está dizendo, por causa do Espírito, nós também que temos as primícias do Espírito, nós temos o Espírito com tudo que ele semeia em nós, nós também gememos no nosso corpo. Eu poderia adicionar ao fato que eu vi, sem perceber, uma série de elementos das minhas emoções. Daí ocorrem as alucinações. Alguém vê um vulto e ele adiciona aquilo aos seus temores, pode ser um anjo ou um demônio. Mas foi só a sombra de alguém que passou na rua, depois da lâmpada e a sombra movimentou aqui na parede da casa. Dependendo do que eu alimento em mim, eu vou adicionar ao que eu vejo. E o que eu vejo passa a ser deturpado, ser colorizado, ser alterado por aquilo que eu tenho na mente, aquilo que eu tenho no coração, aquilo que eu alimento minha vida. Se eu alimento só de notícias da mídia falando um monte de coisas, eu sempre vou ver todas as coisas com a lente que a mídia me deu, com os temores que o maligno vai plantando hoje. E eu preciso, então, me encher do Espírito. Porque aí Paulo diz assim, nós gememos no nosso íntimo. Esse elemento pode estar associado a tudo que eu vejo. Mas eu não faço isso. Sabe o que eu faço? Eu aguardo a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Para mim, eu estou sempre associando tudo que eu vejo à expectativa do arrebatamento, à expectativa da volta de Cristo, à expectativa do mover do Espírito Santo. Eu estou sempre adicionando a tudo que me acontece à volta. Pode ser um problema conjugal, pode ser um problema com filhos, pode ser um problema financeiro. Eu estou adicionando sempre algo que me faz olhar para cima. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Nesta manhã nós vamos cear. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Em meio ao que estamos estudando e aprendendo, ou revendo, relembrando, meditando acerca do Espírito Santo. E só uma pessoa vivendo e atuando dentro de nós pode colocar na nossa mente elementos suficientes para que, ao vermos qualquer fato do tempo presente, adicionarmos coisas que são incomparavelmente mais elevadas. Só o Espírito Santo faz isso comigo e com você. Então não temos medo da morte mais, não temos medo do que precisamos fazer, não temos medo, cuidamos dos procedimentos necessários, mas deixamos ir embora todo o medo, toda acomodação, toda raiva, toda mágoa, toda ferida, todo temor, todo dardo. E nós nos levantamos para falar como Paulo. Olha, os sofrimentos que temos vivido nesse tempo presente são tão pequenos, não podem ser comparados ao que está aqui dentro de mim de expectativa, de mover do Senhor, de graça do Espírito, de aprendizado da palavra, de descanso nele. E só o Espírito Santo faz isso. Não é raciocínio, não é força da personalidade de alguém mais seguro. Só o Espírito Santo faz isso. É possível que alguém mais estável, mais seguro, seja alguém que com mais facilidade dá atenção ao que o Espírito Santo fala. Pode ser que alguém tenha o Espírito Santo, mas porque acolheu tantos dardos de medo, de insegurança, de instabilidade, às vezes viveu a vida inteira assim, mais acuado. Nesse é o momento de você se renovar e dizer assim: Espírito Santo, é o Senhor quem vai conduzir minha vida, porque eu quero que o Senhor me dê os elementos necessários para que eu, como Paulo, adicione ao que eu estou vendo alguns elementos que me fazem aguardar a manifestação da vinda de Jesus. Ter certeza e confiar na direção do Espírito Santo. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não vejo, eu não olho a circunstância presente e decido em torno daquilo que eu tenho que fazer a respeito da circunstância, o medo que tenho, a insegurança. Não, não, não. Eu olho para as circunstâncias e eu não ando pelo que vejo. Eu ando por fé. E fé é um fruto do Espírito, que Ele está doidinho para fazer crescer em mim e em você. Ele tem prazer em fazer crescer em mim e em você. Fé, fé, fé, ousadia, intrepidez, segurança, descanso. A nossa alma descansa. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Mas como você tem certeza? O Espírito Santo que está em mim me faz ter certeza. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A minha mente sente, a minha mente desenvolve raciocínios, a minha mente estabelece esses pensamentos, mesmo contra o que vemos, e se eles são de medo, mesmo que eu ouça a mensagem, mesmo que eu tenha o Espírito, mesmo que o Senhor mostre que está tudo bem, eu te trouxe até aqui, a gente continua com medo, ai meu Deus, ao nervoso, ah Senhor, mas eu quero isso aqui para mim, Senhor, eu quero que essa plena confiança faça com que eu direcione o meu corpo nas atitudes certas. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por intermédio das suas decisões físicas. Eu e você vamos prestar contas ao Senhor. E esse é o tempo em que o Espírito Santo vem e nos diz assim: eu estou te lembrando que eu moro em você, que eu habito em você. E se alguém nesse lugar ou alguém nos assistindo não tem o Espírito Santo, é apenas uma questão de confessar a Jesus, crendo de todo o coração, nascer de novo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você e ele começa a guiar a sua vida, ele começa a te dar sabedoria, ele começa a te dar graça para dirigir sua vida e todas as coisas que você precisa dirigir. E assim ele vai sendo glorificado na sua vida. Capítulo 4 de 2 Coríntios, um pouquinho antes, versículo 16: por isso não desanimamos. Diga, eu não me desanimo. Eu não me desanimo. Com essa voz você já está desanimado. Por isso eu não me desanimo. Não é só questão de volume de voz. Não é só questão de você fazer de acordo com o que eu acho satisfeito. Está ok, está excelente. Não, não. É uma questão de foro íntimo. É uma questão de fogo dentro de você. Eu não vou me desanimar. Não significa que eu vou ficar tremendo mais de pé. Não, significa que eu vou avançar. Que eu vou construir, que eu vou usar, que eu vou ver as coisas da minha circunstância, as coisas do presente, mesmo que sejam tribulações, eu vou ver adicionando uma série de outros elementos, que é o Espírito Santo que me dá, e podem ser todos incluídos dentro de um só pacote: fé. Fé. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior pegue Covid, mesmo que alguém tenha morrido, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia na presença do Senhor. Eu nem preciso esperar o domingo para ir lá no culto. Eu nem preciso assistir de novo outro vídeo. Eu me renovo diante do Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. E essa é a minha vida com o Senhor. O versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha como é que Paulo via. Ele via a mesma coisa que outro. O outro dizia: ai meu Deus, vai acabar tudo. Eu não sei o que eu faço. Ai, o que vai ser de mim? Ai meu Deus. O outro via desesperado. Paulo olhava assim: essa leve e momentânea tribulação. Cada um vai ver de um jeito, mesmo que sejam os mesmos acontecimentos à volta. Porque cada um vai adicionar ao que viu alguns testemunhos internos que o Espírito Santo pode plantar. É o Espírito Santo. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O versículo 1 de Romanos diz: porque para mim tenho certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados, são acima de toda comparação a glória a ser revelada em nós. O versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, elas são apenas um primeiro elemento de tudo que vai acontecer na sua mente. Você estava presente? Estava. A cor era preta ou branca? A cor era preta. Todos estão dizendo a cor era preta. Mas alguém diz assim: olha, acontece isso, isso, isso. Alguém diz: ah, mas eu acho que cada um vai acrescentando a um fato simples, visível, provável, vai acrescentando o que está dentro. E eu quero saber de você, o que está dentro de você. Não aqui hoje no culto, mas quando enfrentamos cada situação diária, o que é que está dentro de você? Para melhorar a pergunta, quem é que está dentro de você? Por isso nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai: não, eu vou enfrentar qualquer situação nesse dia. E eu vou decidir uma coisa: eu vou sair do quarto. Eu vou me levantar, eu vou arrumar, eu vou passear, eu vou andar, eu vou fazer aquilo que é possível dentro de todos os cuidados necessários. Eu vou tomar atitudes, eu não vou permitir que o maligno fique me prendendo, me segurando numa estratégia universal de pôr todo mundo dentro do quarto, dentro da casa, ninguém faz mais nada, e deixar as coisas irem diluindo, irem dissolvendo, irem se desgastando, e a vida vai perdendo, um caos vai acontecer. Não, Senhor, é o Senhor quem me guia, e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, eu vou tomar as atitudes que precisam ser tomadas, porque essa tribulação que passamos, ela não se compara. É uma leve e momentânea tribulação e traz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Por isso o versículo 18, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Todos os dias. Todos os dias, eu, Sóstenes, tenho uma batalha pessoal. Você tem uma batalha pessoal, igual à minha. Não duvide disso. Ninguém está em algum lugar acima ou abaixo de ninguém. Todos nós, nesta terra, como seres humanos que ainda carregamos uma natureza pecaminosa, todos nós, enfrentando a luta espiritual, temos uma batalha diária. Não importa se a sua tem elementos distintos dos meus, cores diferentes das minhas, formas diferentes das minhas, mas todos nós estamos na mesmíssima condição. Temos uma batalha espiritual. E todos nós temos acesso disponível o Espírito Santo de Deus. É uma questão de agir em fé, de se posicionar, de construir escudos da fé, de nos renovarmos diante do Senhor e declararmos: Senhor, eu vou me posicionar em fé hoje. Não importa se eu tenho, se não tenho, se não faltou, se perdeu, se não perdeu, se acabou, se não acabou, não importa se abriu, se não abriu, não importa nada à volta, importa qualquer coisa que acontecer à volta, eu vou acrescentar um elemento aqui dentro. No meu espírito, na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, eu vou acrescentar um posicionamento de fé. A minha decisão vai ser por fé. Porque o justo vive por fé. É uma batalha pessoal. Meu corpo, minha natureza, meus pensamentos, os dados à volta, as pessoas à volta, tudo à volta contribui. Não, ai, não, não, ai, é melhor. Mas eu decido, eu vou tomar uma posição de fé pelo Espírito Santo que habita em mim. Porque só Ele pode me conduzir nisso. E Ele mora em mim. E se por acaso você não tem essa certeza de que o Espírito Santo mora em você e guia você esse domingo como um dia de renovo, é um momento de você falar assim: eu vou mudar tudo na minha vida, eu vou crer nesse evangelho e eu vou tomar atitude. Senhor, quando eu prestar contas a Ti, eu vou dizer: aquele dia eu tomei uma atitude. Aquele dia eu tomei uma atitude. Às vezes a gente não sabe porque algumas coisas difíceis nos acontecem. Porque algumas coisas de pobreza nos acontecem. Eu não estou falando de pobreza financeira. E é o Espírito Santo quem nos diz, isso é consequência, direta ou indireta, daquilo, daquilo e daquilo. De você abrir a guarda para isso, de você aceitar aquilo, de você não cuidar disso, de você não cuidar daquilo. Então, ao invés da gente ficar guerreando contra o que a gente vê, a gente começa a batalhar no mundo espiritual contra principados e potestades. Agora eu estou entendendo, Senhor. Eu abri legalidades, eu não tomei as atitudes, eu não me posicionei. E agora, Senhor, eu estou até querendo culpar o Senhor. Senhor, mas eu decido nesse domingo de renovo, eu vou tomar posicionamentos. Convido você a fechar os seus olhos. E a ceia que vamos celebrar com você em casa hoje, ou você que está aqui no auditório, ela será um tempo de graça, ela será um tempo de aliança, de renovo, de proclamar diante do Senhor novamente quem você é, o que você decide.